Sierra Kilo Delta. Você está agora a 32 milhas para a Duna, passando 17 mil. Caso deseje, poderá curvar à esquerda para perder altitude no setor da Ilha de Itaparica, caso esteja desconfortável a descida. Só para informação, a questão do Ah, ok, muito grato. Casa Delta 3178. CS 3178, inicie redução para aproximação, cheque pré-pouso, torre 198 BR. 76, bora. Bora. Salvador, 25796, este é o controle Salvador, ajuste agora, 1022, desça para 4 mil pés, direto Duna para o ILS. Direto Duna, ILS 22. Oi, Salvador, boa noite, é o Golfo Tango Zulu, posição bate 3, solicito autorização de reboque para o bate principal, Guia número 4. Bate 3, gate 04, está autorizado o início do reboque, chame para ingresso no grande pátio. Chamada. táxi 3305, pátio principal, Índia Alfa, quanto espera 18,6 dúzia, 1022, tem uma boa viagem. Obrigado, pátio, pátio, autorizado a aproximação visual, pistão 17. Direto para final da 17. Web 5716, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, prolito. Boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Papapá, Serra Kilo Delta, chame a torre, a frequência 118612. Boa noite. Juliette para o posto, para a remota 14, 3178. controle, boa noite, o TAS 3305 transfere, passando 2000 pés. TAS 3305 é o controle, está em contato, Roberto. 305. Web 5796, está autorizado a aproximação e LM. Está autorizado, informará estabilizado. Salvador, o Gol Golf Tango Zulu no ponto de espera para ingressar ao pátio principal. 3-1. Gol Golf Tango Zulu autorizado até o portão 04. 7. Web 5796, localizador em aproximação, reduz a check o trem, chame a torre, 1186. 186, muito bom. TAM 3305, chame Recife, 12685. Alfa Salvador, Abjet 757 no meio, ele virou. 57 no meio, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette para o 1, grato, 57 no meio. Salvador, o Globo está no seu último, chamado de Boa noite. Sim, gente, boa noite.